Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez nós estamos juntos aqui através do nosso programaço Mundo Sertanejo, né? Todos os dias estamos juntos, graças a Deus, né? Um abraço desde já a todos os nossos diretores, aos nossos programadores, aos nossos locutores, aos nossos recepcionistas, enfim, a todos que compõem as equipes das nossas rádios parceiras, afiliadas à nossa central de produção, espalhadas pelo Brasil inteiro. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da parceria, viu? Parceria de sucesso, detalhe, né? Graças a Deus, a cada dia, o nosso programa Mundo Sertanejo é ouvido por milhões de pessoas que prestigiam a nossa verdadeira música sertaneja, né? O sertanejo universitário, o modão, o brega, o arrocha, o forró, a música é universal. Portanto, independentemente de gênero, de estilo, a música, cada estilo, cada gênero tem o seu público, né? E nós, aqui no sertanejo, vamos puxar a sardinha, né? Nós aqui no sertanejo estamos em alta, graças a Deus, né? Muito bem, por falar em sertanejo, essa dupla que conquistou o Brasil recentemente e vem conquistando cada vez mais, Jads e Jadson. Toca aí um João Mineiro e Marciano pra nós ouvir. Quatro copos já virei, todos de uma vez, pra acabar. Quero ver essa mágoa não vazar. Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa, pra te esquecer. Campo Grande. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa, pra te esquecer. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Rafael da Silva, Ele mora em Sudimenuti, em São Paulo, né? Ouvindo o nosso programa, meu amigo Eugênio Santana, em Uberaba, Minas Gerais. Com certeza, ligadaço na Rádio Terra FM, que exibe nosso programa com muito sucesso em Uberaba, Triângulo Mineiro. Um abraço, Glebe Terra, a Eliane, todos os nossos amigos aí da Terra FM em Uberaba, exibindo o nosso programa para toda a região. Muito obrigado, viu? Luan Santana canta Bailando, com a participação especial de Henrique Iglesias. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Deusdete Azevedo, em Barbosa Ferraz, no Estadão do Paraná. Rádio Barbosa Ferraz FM, exibindo nosso programa com muito sucesso, né? De Paulo e Paulinho, Amor de Primavera. Mundo Sertanejo, a

Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos meus amigos João Canário, Leninha, de Brasília para o Brasil inteiro, né? Rádio Popular operando em FM e net, radiopopular.net e FM. Um abraço a todos vocês aí, viu? Nosso programa todos os dias às 10 horas da manhã. Também meu amigo Renato Clay, da Rádio Tropical FM, de Ceilândia, Distrito Federal, para todo o Brasil também pela internet, né? FM e internet. Um abraço, meu amigo Neto, aí do Cantinho da Roça, na 17, Ceilândia Norte, sempre dizendo: ô, Diego Valadares, manda alô pra mim. Mando com todo prazer. Um abraço, meu amigo Neto, toda a sua família, todos os nossos ouvintes aí de Ceilândia, Distrito Federal, né? Meu amigo Cido Bala, em Acreúna, Estadão de Goiás. Um abraço aos amigos da Rádio Canadá FM, que exibe nosso programa com muito sucesso aí em Acreúna, Estadão de Goiás. Valeu, Cido Bala, sempre comigo no Facebook também. Um abraço, viu, meu irmão? Olha, e você ainda não está com o Diego Valadares no Facebook? É fácil, é só digitar lá, Diego Valadares, e a gente vai estar sempre interagindo, tá bom? Me adiciona aí, Diego Valadares, no Facebook e também no WhatsApp, para contratantes de shows, organizadores de festas aí que queiram levar o show do Diego Valadares e banda aí para sua cidade. É fácil. WhatsApp do Diego Valadares para contratantes de shows, ouvintes e fãs do Brasil inteiro. É o 61 9973 0555, 9973 0555. Vamos interagir? Bacana! Diego Valadares canta, atendendo o pedido aí do meu amigo Denilson Silva, de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, pro Brasil inteiro ouvir. Diego Valadares canta, novo sucesso, Tô na Promoção. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loura ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, que leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, fácil de pegar. Pega eu. Mundo Sertanejo. Muito bem, um abraço aos meus amigos radialistas do Brasil inteiro que estão tocando essa minha música aí na programação de vocês, local, aí na grade da rádio local. Muito obrigado, viu? O Brasil inteiro já está cantando Tô na Promoção com o Diego Valadares. E olha, o clipe no YouTube tá bombando, graças a Deus. Veja o clipe dessa minha nova música no YouTube. É só você digitar Diego Valadares, Tô na Promoção no YouTube, tá muito legal, viu? Muito legal. Muito obrigado a todos vocês, amigos, do Facebook, do WhatsApp, que estão compartilhando com os amigos. Tá muito legal. Graças a Deus, o clipe desse meu novo sucesso no YouTube, Tô na Promoção. Vamos em frente? Jorge Lorenzo, de Uberlândia, pro Brasil inteiro, canta Outro Plano. Thank you. minha vida sem aquele amor. Pra qualquer lugar que eu ando, só aumenta a dor. Sou como um passarinho que volta pro seu ninho, que traz em cada asa um beijo, o gosto desse amor. Ah, que bom seria se você pudesse ouvir. Eu diria o quanto que te amo e sou feliz. Que mesmo em outro plano é você que eu amo. Te espero eternamente na vontade do Senhor. Oh, oh, oh, oh, vivo por esse amor. Oh, oh, oh, oh, seja onde for. Oh, oh, oh, oh, vou te esperar. Oh, seria se você pudesse ouvir. Eu diria o quanto que te amo e sou feliz. Que mesmo em outro plano você que eu amo, te espero eternamente na vontade do Senhor. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, muito bem. Um abraço aos meus amigos da Rádio Geração Jovem de Jaguaruana, no Estadão do Ceará. Sempre comigo no Facebook, me informando aí do sucesso do nosso programa e também do meu novo sucesso. Tô na promoção aí na programação local da rádio. Muito obrigado, viu? Manuel Martins, a Jéssica, o Ismael Oliveira, todos da equipe, recebam o meu abraço, viu? Todos os locutores, todos que compõem a equipe da nossa querida parceira em Jaguaruana, no Estadão do Ceará. Eduardo Costa canta Passou. Você não sai dos sonhos meus, e quando você diz adeus, eu vi e num beco sem saída. O sonho virou pesadelo, a minha vida um desespero, depois dessa sua partida. E cara a cara com você, eu nem sei como te dizer, e esse amor nunca passou. Eu passei noites acordado, que não te via do meu lado, quase morri por esse amor. Passou como um vendaval em mim, eu me entregando assim, como um bobo nessa história. Passou, pode seguir seu caminho, e eu me viro aqui sozinho. Nosso amor acaba agora. Nem sei como te dizer que esse amor nunca passou. Eu passei noites acordado e não te via do meu lado, quase morri por esse amor. Mãozinha nesse. Passou como um vendaval em mim, e eu me entregando assim, como um bobo nessa história. Nosso amor acaba agora. Passou um vendaval em mim, eu me entregando assim, como um pouco nessa história. Passou, pode seguir seu caminho, e eu me viro aqui sozinho. Nosso amor acaba agora. Agora, nosso amor acaba agora. Passou. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Luana Ferreira, a dona Sebastiana em Viçosa, no Estadão do Rio Grande do Norte. Os nossos ouvintes aí da Rádio FM da Paz. Um abraço a todos da equipe, né? Rádio FM da Paz, nossa parceira em Viçosa, Rio Grande do Norte, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vamos cantar então, Lucas e Calil, Quero Seu Amor, pro Brasil inteiro ouvir. Eu volto pro seu coração, buscando o amor que perdi. Cansei de ficar por aí, tentando uma nova paixão. Será que é imaginação? Será medo da solidão? Será que é tudo? Volta pra mim, por favor. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Maravilha, maravilha, meu amigo Edilson Peroni, Rádio Lobo do Cerrado.com em Vilhena, Rondônia, exibindo nosso programa. O Brasil inteiro ouve Kaique Cadu cantando Se Quer Me Amar. Se quer me amar, eu vou. Se quer voltar, eu vou. Tô te esperando demais. Tô com saudade demais. Eu tô aberto pro amor. Se quer voltar, eu vou. Com rosas, meu amor. Pra não largar nunca mais. Pra ficar sempre na paz. E fazer juras de amor. Te peço para ficar comigo a vida inteira. Te levo a sério, não estou de brincadeira. Estou disposto a mudar os meus costumes. E pra ficar com você, derrubo mil barreiras. Anel de ouro na mão esquerda, faço de tudo e não te perco outra vez. Estou de brincadeira. Estou de

Muito bem, um abraço aos nossos amigos da Super 95 FM Coromandel. É, o Mundo Sertanejo às 5 horas da manhã, todos os dias, com muito sucesso. Um abraço, meu amigo Cleiton Aguiar, todos da equipe aí da Super 95 FM em Coromandel, Triângulo Mineiro, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. A todos vocês, amigos do Brasil inteiro, os nossos amigos radialistas, que compõem as nossas rádios parceiras, recebam todos o meu abraço carinhoso, viu? Vamos ficando por aqui. Eliane Samuel encerra o programa cantando Você Vai Se Arrepender. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.